Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o Rodolfo Garcia e agradeço você pela companhia. Você pode acompanhar essas e outras edições do nosso rádio jornal no site radioinufo.online. Novamente, radioinufo.online. Hoje você confere uma edição especial do Na Escuta. Diferente do formato de rádio jornal que você está acostumado, a gente realiza uma mesa redonda sobre políticas públicas de alimentação. O tema chama atenção por conta da soberania alimentar no Brasil, que é basicamente fazer com que todo mundo tenha acesso a uma alimentação adequada, segura e saudável, baseada na cultura e na diversidade dos nossos povos. Mas então, será que toda essa diversidade alimentar chega para todos de forma igual? Será que o agro é realmente tudo isso? E para discutir o assunto, a gente convidou Cristiane Betanho, que é responsável pelo Núcleo de Estudo em Agroecologia, da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado, Cristiane, pela sua companhia. Muito obrigada pelo convite e olá a todas e todos. Quem também está aqui com a gente é a nutricionista Tânia Aparecida. Obrigado pela disposição. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Está conosco também Marcelo Servo, que é doutor em Geografia e membro do Laboratório de Geografia Agrária, o LAGEA. Bom, olá, um prazer estar aqui para poder dialogar um pouco. E a nossa quarta convidada é a Adriane Silva, coordenadora do NACEM, Núcleo de Agroecologia do Cerrado Mineiro. É um prazer estar discutindo essa temática aqui. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. E antes da gente começar o nosso bate-papo por aqui, a nossa repórter Mariana Solis produziu uma breve contextualização sobre políticas públicas no Brasil. Vamos conferir? Você sabia que no Brasil existem políticas públicas para garantir o acesso à alimentação? Pois é, às vezes pode parecer uma questão simples de se resolver para quem sempre tem o arroz e o feijão na mesa. Mas para aquelas pessoas que custam a ter o básico do básico, é mais importante ainda que o alimento seja nutritivo. Um exemplo já conhecido no Brasil é a adição de iodo no sal de cozinha, que é obrigatória por lei desde 1953. A alimentação e a nutrição na saúde coletiva são interfaces de uma questão também da esfera pública. A chamada segurança alimentar e nutricional é desafiadora por diversos motivos. Como toda política pública, é necessário ter objetivos estratégicos, realizar um intenso monitoramento das ações e estabelecer uma atuação em rede, para que essas medidas cheguem para o maior número de brasileiros e, acima de tudo, para aqueles que mais precisam. A nutrição social passa por todo o sistema alimentar, e isso inclui as indústrias de alimentos. Falar desse assunto é falar sobre agrotóxicos, transgênicos, conservantes, obesidade e muitas outras questões. Como você deve ter percebido, a alimentação adequada, segura, saudável e para todos tem diversos obstáculos pelo caminho. E então, como fortalecer a atenção alimentar e o que fazer para que os interesses da saúde coletiva prevaleçam? Afinal, o que fazer para que essas políticas públicas de alimentação sejam de fato efetivas e implementadas? Fique ligado no nosso bate-papo dessa edição. Mariana Solis para Na Escuta. Bom, agora que já tivemos esse panorama sobre as políticas públicas de alimentação, vamos dar início ao nosso bate-papo. Desde já, agradeço a presença de todos os convidados presentes. E vamos lá. E eu gostaria de começar perguntando para a Adriane. Como a gente ouviu no quadro da Mariana Solis, uma das formas de garantir essa soberania alimentar é por meio da implementação de políticas públicas. Já que você tem um projeto envolvendo agroecologia no Cerrado Mineiro, que foi uma forma de política pública introduzida, como surgiu esse trabalho e qual a importância desse tipo de política pública para a agroecologia e para a agricultura familiar? Então, o projeto do Núcleo de Agroecologia do Cerrado Mineiro foi uma iniciativa do CNPq para que a gente implementasse dentro das universidades núcleos de ensino, pesquisa e extensão com essa temática. Então, eles vieram em boa hora, porque já existia tanto o núcleo que eu coordeno em Monte Carmelo, como o Núcleo Uberlândia, tentado com os agricultores, com essa presença extremamente participativa, da gente levar a questão agroecológica para dentro dos processos produtivos. Que se a gente for observar os cursos, eu sou docente do curso de agronomia, a gente não tem nenhuma disciplina específica que fomente essa temática dentro do nosso curso, que hoje é extremamente importante que a gente faça com que ela chegue na mesa do trabalhador. Então, qual é o melhor caminho para isso tomar? Realmente, as políticas governamentais que incentivavam essa melhor soberania. Quando a gente fala em soberania, a gente não fala na questão de segurança alimentar, da gente ter commodities que vão garantir o PIB do agronegócio, nem nada disso. A gente fala em diversidade de nutrientes, a gente fala em poder de escolha, a gente fala em pessoas que conseguem comprar um alimento saudável, e não que isso fique dentro de um ou outro nicho de mercado de quem tem o poder aquisitivo e pode pagar por esse alimento com menos insumos químicos, que a gente sabe que também está associado às questões de saúde, né? Então, a saúde ela deve predominar dentro da questão de o que a gente se alimenta, né? Muito interessante. E, Tânia, como você acha que a implementação de políticas públicas deve acontecer para que o maior número de pessoas tenham acesso aos nutrientes necessários para uma vida de qualidade? A gente tem que atuar em diversas frentes, né? E algo que a gente tem comentado muito é que a gente precisa regularizar alguns alimentos, então, principalmente os ultraprocessados, a gente precisaria taxar refrigerante, chocolate, alimentos de pacote, né? E, por outro lado, a gente precisa fortalecer o pequeno agricultor. Por que que acontece hoje? Às vezes o pequeno agricultor ele não tem tanto incentivo financeiro e aí ele não consegue que esse produto fique acessível financeiramente e, como consequência, isso acaba gerando um maior aumento de produtos que não são vendidos, ele perde nessa produção, isso também chega para o consumidor de forma muito cara. Então, tem políticas públicas aí que podem ser implementadas que a gente consiga que esses alimentos saudáveis também sejam de maior fácil acesso para a população inteira, né? E que não fique no nicho. E agora a gente está no momento que os agroecológicos eles estão ganhando algum destaque na mídia, mas está restrito a uma certa classe econômica, né? Que pode pagar por esse orgânico que está ali mais caro. Então, as políticas públicas elas podem atuar para que todo mundo tenha acesso a esses alimentos saudáveis. Né? Pela demanda ser bem menor, você quer dizer, né? Nessa questão da visibilidade, mas para quem? É, eu acho que porque ganhou mídia mesmo o fato do orgânico, e aí, é claro, o capitalismo vai se aproveitar dessa história, e aí estão vendendo mais caro por isso. Esse é um ponto. Um outro ponto é que para o pequeno agricultor talvez fique difícil realmente vender esse alimento de forma mais barata, né? Porque ele talvez tenha custos aí para cobrir e que se ele não tiver incentivo, ele não consegue abaixar o preço do produto dele. Então, acho que é isso, uns pontos aí que a gente precisa pensar. Cristiane, dois dos mais importantes programas de políticas públicas e auxílio à agricultura familiar no Brasil são o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Nós gostaríamos de saber como você avalia o impacto desses programas e as mudanças que podem ser notadas desde sua implementação. Tanto o PRONAF quanto o PAA são dois programas muito importantes, mas também é importante destacar o PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para a Merenda Escolar. Esses três programas formam um tripé muito importante. O PAA, fazendo com que o alimento chegue à mesa dos brasileiros que estão nos abrigos, para a Conab, para que a gente possa comprar esses alimentos mais baratos. O PNAE, para que então os alimentos cheguem à mesa das crianças e dos adolescentes dentro da escola. E o PRONAF, ele serviria, então, como um elemento financiador do agricultor familiar, para que ele pudesse, então, ter recursos para poder implementar tecnologias, implementar mudanças na organização da produção, para poder fornecer, então, os produtos para o PAA, para o PNAE e também, como a Tânia falou, para o consumidor final. Mas o que a gente percebe é que desde 2016, com o golpe que nós sofremos, com a retirada de uma presidenta legitimamente eleita do poder democraticamente, de 2016 para cá, nós estamos vendo uma involução nos valores que foram implementados, tanto para fortalecer então a agricultura a partir desses financiamentos, como para aquisição de alimentos. Esse ano, por exemplo, o PAA está zerado para o governo federal. O que é realmente um ataque frontal à agricultura familiar, à soberania alimentar e à segurança alimentar das populações, porque nós estamos vendo muitas pessoas sem acesso a essa alimentação. E, por exemplo, nas escolas, as crianças, muitas crianças nas zonas mais pobres das cidades dependem da merenda escolar para poder se nutrir corretamente, porque chegam em casa, podem não ter alimento ou então ter alimento de qualidade nutricional inferior. Então, a merenda é essencial e a descontinuidade dessas políticas, ela afeta muito fortemente a soberania alimentar desse país. Agora, nós podemos avançar novamente? Podemos. Essa eu acho que é uma questão fundamental, mas para isso nós temos que fortalecer a participação popular. E também isso, este ano nós vimos um ataque muito forte aos conselhos de participação popular, né? E eles precisavam, esses conselhos precisavam ser fortalecidos novamente para que a população tivesse voz e vez e pudesse então discutir esse assunto da alimentação e a importância da agricultura familiar para a composição da mesa nutricional do brasileiro, porque 70% pelo menos dos alimentos que vão para a mesa do brasileiro são da agricultura familiar, e porque o dinheiro todo vai para o agronegócio. A parcela, quando a gente fala no PRONAF, a parcela que vai para a agricultura familiar em termos de recursos é ínfima em relação ao que vai para a agricultura patronal, né? Então esse agro não é isso tudo, esse agro fornece exportação, como disse a Adriane, né? Mas para a mesa do brasileiro contribui muito pouco. Bom, agora falando sobre nutrição, que está totalmente inserido nessa discussão nossa, uma das formas para iniciar uma reeducação alimentar é por meio da agricultura familiar. Ela é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do país e representa a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes. Os dados são de um levantamento feito pelo portal Governo do Brás. E sobre isso gostaríamos de perguntar para o Marcelo, em que consiste essa prática de agricultura familiar e quais são as vantagens dela, não só para a nossa nutrição, mas também para o meio ambiente. Bom, eu acho que essa é uma questão bastante importante, porque já foi aqui destacado na mesa o papel da centralidade da agricultura familiar na produção de alimentos, mas principalmente numa produção diversificada de alimentos. Então eu começaria a minha discussão por aí. Então falar de agricultura familiar é falar de uma produção historicamente policultora, na contramão do agronegócio, que são monoculturas e que visam exportação. Então, acho que essa é uma questão bastante importante. A questão histórica da agricultura familiar, ela tem uma relação muito próxima com a relação com a natureza, porque esses agricultores familiares, eles dependem dos ritmos sazonais da natureza. Então, esses saberes e fazeres foram historicamente construídos por esses sujeitos. Então, falar de agricultura familiar é falar de uma relação íntima com a natureza. E aí se faz um gancho de por que a agroecologia, ela é muito bem aplicada e ela dialoga diretamente com a agricultura familiar. Porque falar de agroecologia é falar de uma dimensão que é ambiental, mas também é social e cultural. E isso, na verdade, é o que representa o universo da agricultura familiar, né? Diferentemente do agronegócio, onde a terra é vista como terra de lucro. E a terra, para a agricultura familiar, é terra de vida. Então, só aí a gente já observa a diferença na relação sociedade e natureza. Então, falar de fortalecimento da agricultura familiar significa termos um campo que tenha gente, O que nós estamos observando, e aí eu chamaria uma atenção, inclusive essa semana na minha aula de Geografia Agrária, eu demonstrava os últimos dados do Censo Agropecuário, onde, infelizmente, nós temos observado uma retração da categoria agricultura familiar no Brasil. Isso significa que o nosso campo está ficando cada vez mais esvaziado de gente. Ou seja, se produz soja, se produz cana, mas não tem gente. E aí, isso é um problema não só social, mas também ambiental e cultural. Uma inversão de valores, né? Sim, uma aposta num único projeto de desenvolvimento. E um país que apenas adota um único modelo de desenvolvimento, ele se torna um país, infelizmente, pobre em sua diversidade cultural, socioambiental e agroalimentar. Tânia, você foi nutricionista clínica e social na Prefeitura de Uberlândia em 2013. Você pode comentar sua experiência na Prefeitura e falar qual a importância prática do acompanhamento nutricional e da avaliação do estado nutricional? E quais as consequências também dessa exclusão social? Na verdade, nem todo mundo vai ter realmente acesso ao nutricionista. Infelizmente, a gente tem poucos profissionais, né, na rede pública. E, na verdade, também a gente pensa, porque talvez aqui a gente está pensando na reeducação como algo que já está errado, né? E se eu tivesse educação alimentar e nutricional? E se eu começo através da merenda escolar, através das crianças a ensinarem a comer adequadamente? Então, esse é o processo que a gente acredita que dá certo, né? Que é como a saúde coletiva vê também a nutrição. E aí você evita vários problemas, né? E pensando pelo que você falou sobre a diversidade alimentar, hoje a gente tem diversos problemas que são gerados devido à baixa diversidade. Então, saiu muito na mídia uns 2 anos atrás, mais ou menos, sobre o trigo. E aí ninguém podia comer trigo porque o glúten causava problemas na saúde. Ok, tem pessoas que têm doença celíaca, mas hoje a gente vive um problema que é a falta de diversidade do trigo. Então, a gente tem apenas um tipo de trigo, ou poucos tipos, que são fabricados para a indústria. E aí, realmente, o seu corpo não está adaptado a isso. Né? Se a gente for observar as diversas civilizações, a gente come uma diversidade muito maior de alimentos do que a gente come hoje. E aí, a gente come mal e a gente fica doente, a gente fica obeso, a gente tem diversas doenças crônicas aí. Então, eu acho que para pensar nesse cuidado nutricional da população, a gente deveria primeiro prevenir. É claro que a gente já tem uma população que está obesa, que está com diversos problemas, que a gente tem que cuidar dessa população. Então, o nosso problema é grande, porque a gente vai ter que atuar nas duas frentes, tanto a prevenção quanto o cuidado dessa população. Quando tomamos consciência sobre os alimentos que consumimos, estamos cuidando da nossa saúde. Mas não para por aí, viu? Usamos recursos naturais para produzir o que comemos. Por isso, a saúde do nosso planeta também é a nossa maior responsabilidade. E para entendermos melhor, o Luiz Gustavo Ribeiro preparou uma reportagem sobre agroecologia. Vamos conferir. De onde vem a comida que você consome? Seja um produto industrializado ou natural, dificilmente conhecemos o processo que ocorre antes deles chegarem às prateleiras. Mas esse não é o caso da agroecologia, uma prática que visa transformar a produção agrícola, além de aproximá-la do consumidor final. Nessa forma de cultivo, os produtores usam os recursos naturais para preservar o máximo do ambiente de plantio. Sua função também é política e social, pois contribui com os pequenos produtores e com a agricultura familiar. Para a coordenadora do projeto Cesta Semeando Agroflorestas, Luísa Ribeiro, é possível aliar o trabalho agrícola à natureza sem prejuízo. A agroecologia, ela tem como princípios nortear, né, os princípios da natureza e aplicar na agricultura em que sentido? Na natureza a gente vê que não existe um tipo de árvore, um tipo de espécie, tanto de árvore quanto de animais. A gente vê que numa floresta não existe desequilíbrio. Ela consegue viver harmonicamente com todas essas interações. A agroecologia também se diferencia da agricultura convencional em diversos aspectos, como na restrição do uso de agrotóxicos e na valorização de técnicas de preservação do solo. Para o biólogo Henrique Amonico, a base da agricultura ecológica que é justamente a criação. A agricultura convencional, ela explora os recursos. A agricultura ecológica, ela quer criar recursos, ela quer gerar recursos. Então, no fundamento, são ações humanas fundamentadas em bases diferentes. Uma quer explorar e a outra quer criar. Apesar de oferecer uma série de benefícios, a agroecologia ainda não é amplamente adotada pelos produtores devido à falta de conhecimento sobre a prática. como destaca a Luísa. Um grande desafio é que o agricultor, ele é visual. Não adianta eu chegar na casa do agricultor e falar, vamos trabalhar com a agroecologia, faz a cobertura do solo. A gente sabe que não é assim que funciona com o agricultor. Ele precisa ver uma área dando certo. Quando ele vê que tá dando certo, aí sim ele vai trabalhar e conhecer essa... né, essas técnicas e princípios. A alimentação saudável e a redução do consumo de agrotóxicos estão entre os principais motivos para o aumento do número de consumidores dos alimentos de origem agroecológica. No caso da professora Georgetânia Ferreira, a preocupação com o que sua família consumia fez com que ela incluísse esses produtos no cardápio. Eu desejo consumir alimentos saudáveis. Para mim, me parece inaceitável que o leite, que é a coisa mais saudável, já esteja o leite materno contaminado pelos agrotóxicos. Então, não posso aceitar, porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou dar uma fruta pro meu filho, eu vou dar um legume pro meu filho. E aí, às vezes, eu tô dando aquilo que tem a maior quantidade de agrotóxicos. Então, desejo garantir para minha família, e gostaria que fosse para todas as pessoas, alimentos saudáveis na nossa mesa. Henrique ressalta que a adoção da prática agroecológica deve partir, antes de mais nada, da consciência do agricultor. Ele conta que, apesar de não ser cara, a técnica exige conhecimento sobre a preservação da terra. Para mim, acho que o primordial é o processo de transição da consciência da pessoa. Se a pessoa espera encontrar mais lucro, ou menos trabalho, ou menos custo, e por isso ela vai fazer a transição, não é a mesma pessoa que está fazendo a transição porque não acredita que aquilo vai favorecer a vida, por exemplo. Então, num sistema agroecológico, a gente não seleciona vidas. A gente quer cada vez mais vida no sistema. E no sistema convencional, faz-se uma seleção, assim, transparente de quem vai viver ali naquele espaço. Mais do que uma prática ambiental e com vários benefícios à saúde, Luísa diz que a agroecologia também é um ato político e uma de suas maiores contribuições nesse sentido está voltada para a agricultura familiar. 80% dos créditos agrícolas vão para o agronegócio, vão para o latifúndio. Mas quem realmente produz o nosso alimento é a agricultura familiar, só que não tem um apoio por parte do governo. Isso é um desafio até para o agricultor, né, nesse aspecto. Mesmo que o governo ele financie o latifúndio, quem está produzindo o nosso alimento são os pequenos agricultores. Muito interessante ver como a agroecologia pode ser tão simples e, ao mesmo tempo, tão importante para produtores e consumidores. Em Uberlândia, projetos como Sexta Semeando Agrofloresta se dedicam a promover essa prática, que está em plena expansão. Meu nome é Luiz Gustavo Ribeiro e eu fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Bom, estendendo esse assunto de agroecologia, como ouvimos na reportagem, o Brasil é considerado um país com muitos recursos naturais disponíveis para o plantio e a agricultura no geral. Aí gostaríamos de saber do Marcelo se essa crença popular de que tudo se planta, se dá, procede. Sim, nós vivemos num país, primeiramente, a dimensão continental e clima tropical, né? Na verdade, eu substituí essa crença por saberes populares, né? Então, isso é um saber popular. Essa crença ela é válida se nós respeitarmos o tempo de cultivo da planta que nós desejamos cultivá-la. O problema é que, nos últimos 40 anos, com o pacote tecnológico da Revolução Verde, nós estamos acostumados, por exemplo, a comer tomate o ano inteiro. Só que esse tomate, ele tem um ciclo vegetativo que é o ritmo da natureza. Tem períodos que não é período típico do tomate. Então, a gente artificializa o processo produtivo para ter tomate o ano inteiro. E aí eu vou no mercado e eu quero tomate o ano inteiro, porque eu fui também educado nos últimos 40 anos a esse processo. Mas, sim, respeitando essa máxima e respeitando o tempo de cada cultivo, tudo que se planta dá. Eu acho que a gente pode também se livrar dessa praga de peruvaz de gaminha, porque, na verdade, aqui se plantando tudo dá. Mas a gente precisa fazer esse planejamento estratégico para a gente plantar, cultivar, industrializar tudo na forma correta. Então, faltou ele nessa frase soltar essa praga aí que a gente vai ser sempre um exportador para os outros países. Eu acho que hoje eu considero uma praga de peruvais. Muito bom. Obrigado, Adriane. Cristiane, vamos continuar. Em 2017, mais de 5 mil pessoas morreram de desnutrição no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde. O que acontece, então, com esses alimentos que não chegam para todo mundo? Excelente questão. Não existe Pelos cálculos da FAO, não existe problema de produção de alimentos. Existe produção suficiente para alimentar todas as pessoas do mundo. O que acontece é que essa distribuição está altamente diferenciada e muito voltada à concentração de renda dentro dos países e às diferenças norte e sul. Então, não existiria motivo nenhum para haver fome. E uma das falácias do agronegócio que a gente precisaria dos agrotóxicos, dos adubos químicos, desse veneno todo, para poder alimentar o mundo, porque caso contrário não haveria produção suficiente, isso não é verdadeiro, né? A distribuição desigual tem a ver também com a renda desigual e com a desigualdade de riquezas no mundo. E isso precisa ser muito bem pontuado sempre, porque discutir agroecologia é discutir politicamente a produção de alimentos diversificados, diferenciados, mas também a gente deixar muito claro que a gente está produzindo alimento para um monte de seres, como o Henrique falou na reportagem. A gente, numa área agroecológica, a gente planta comida para o próprio agricultor. O agricultor planta comida para o consumidor que está na cidade, ele plantou comida para a terra, porque ele está adubando o solo, ele plantou comida para os bichos da natureza, ele plantou comida para o ar, porque ele está produzindo oxigênio. Então, nós temos toda essa produção, uma produção diversificada, enquanto que uma área do agronegócio só vai ter soja, e só soja mesmo, porque você mata qualquer diversificação no ambiente. Então, nós estamos falando em produção de riqueza diversificada na agroecologia e na possibilidade de alimentar o mundo de forma absolutamente saudável. Então, não tem motivo nenhum para falar sobre fome, né? Nós temos é que colocar na pauta a questão da distribuição desigual das riquezas no mundo. E como que a gente pode agir sobre isso? Uma das pautas é a economia popular solidária, organizar os agricultores camponeses, a organizar suas associações, cooperativas, para junto produzirem e, como a Adriane falou, né, a gente se livrar da praga do Peru Vaz de Caminha, de a gente só produzir, mas que juntos os agricultores possam produzir, agroindustrializar, eles próprios comercializarem e, com isso, ficarem com a renda e o valor que é gerado pela sua produção. Por isso que hoje o importante, quando a Adriane falou isso, me lembrei, falar dos circuitos curtos de comercialização. A questão das feiras locais, do agricultor vendendo diretamente para o consumidor final. Nesse sentido, a gente não só politiza as relações campo-cidade, politiza a questão da produção dos alimentos, como também referencia socialmente o agricultor. Porque a ideia central não é só comprar alface, mas é conhecer o agricultor que está plantando para a gente. E nesse sentido, nós temos na UFO a Feirinha Solidária da UFO, que acontece tanto aqui no campus Santa Mônica, quanto no Moarama e também em Monte Carmelo, a partir da coordenação da professora Adriane. Queria falar um pouquinho sobre fome também, que é um assunto que me toca. E aí é isso mesmo que a Cristiane disse, e a gente teve a Revolução Verde que prometeu acabar com a fome. E hoje a gente tem dados que, para a gente pensar em médias, né, a gente produz mais ou menos 2.800 calorias por dia por pessoa. E a nossa necessidade máxima seria uns 2.300, na média aí de calorias. Então, a gente produz muito mais do que a gente precisa. E aí tem gente passando fome, tem gente morrendo de desnutrição, que é absurdo, né? Eu acho que dos absurdos que a gente ainda tem nesse país, um deles é esse. Eu fiz um trabalho no Acre, no interior do Acre, e teve uma cidade próxima que eu estava em Cruzeiro do Sul, e aí tinha uma cidade próxima que a gente detectou 50% de desnutrição infantil, medida por peso e estatura. E foi o mesmo valor que eu encontrei em Moçambique, um trabalho lá também. Então, imaginar que um país como o nosso, que produz tanto alimento, ainda tem gente passando fome, é realmente essa má distribuição de riquezas e essas políticas públicas que não estão focadas, né, em resolver o problema. E para além da fome, da desnutrição e da morte por isso, a gente ainda tem deficiência de micronutrientes. Então, quando a gente fala em diversidade alimentar, a gente precisa diversificar esses alimentos ofertados, a gente está pensando na deficiência de ferro, de vitamina na AIDS, diversas deficiências que a gente ainda tem muito frequentes no nosso país. Então, só para a gente lembrar que é muito absurdo e que isso depende de vontade política. Está faltando há muito tempo aí, né? Então, vou linkar também, né, que dentro dos processos da agroecologia e dos resgates desses alimentos, a UFA ela tem um programa de biofortificação de alimentos, que traz, através do processo de melhoramento genético tradicional, incluir variedades que possam aumentar a teores desses ingredientes. Então, a gente tem patenteado a alface 10.000, que ela traz muito mais unidade de beta-caroteno. A gente tem batata doce, aipim, que são comidas que normalmente se encontram no prato do brasileiro com essa característica genética de melhor aproveitamento, né? E outro, desmistificando também, né? Dentro da agroecologia, em um hectare de área agroecológica, a gente consegue produzir diversidade, mais ou menos 70 toneladas de alimentos tranquilamente, né? Uma boa produção de milho está gerando aí na faixa de 70, 100 toneladas, mas de um único alimento e, na maioria das vezes, que não chega na mão do consumidor, né? Quero agradecer o apontamento anterior da Tânia e continuar com a Adriane para perguntar, no atual governo, né, do Jair Bolsonaro, houve a liberação de agrotóxicos, que cresceu em 42%, de acordo com o levantamento do Greenpeace. Esse tipo de substância, além de ser maléfica para o organismo dos consumidores, é também prejudicial para o meio ambiente. E eu queria saber se existe alguma alternativa da agroecologia para substituir o agrotóxico. Então, tanto existe que a gente não utiliza, né? Então, a agroecologia, a agricultura orgânica, ela consegue produzir essa quantidade de alimentos sem a utilização de nenhum agroquímico e também de nenhum insumo químico. No início do processo de transição, às vezes é necessário a inclusão de uma ou outra fonte de fertilizante mineral, mas logo essa fonte é ciclada dentro dos nutrientes produzidos dentro da própria área, sem a menor necessidade da gente ficar incluindo nenhum alimento. É claro que a gente sabe que a gente não vai banir em 100% da área do mundo a questão dos agroquímicos, mas a gente tem que usar a ciência a nosso favor nesse sentido. Então, o principal problema não é só o registro desse volume de agroquímicos que tem sido feito atualmente, é o não bloqueio de uma série de outros registros extremamente mais tóxicos, porque isso deveria ter sido banido já há muito mais tempo. O registro de moléculas novas, mais biodegradáveis, com menor tempo de resistência, isso a gente preferia que ele fosse, se não pudesse ser banido, mas são moléculas melhores para serem utilizadas na agricultura, né? Então, a gente tem que ponderar essas questões e também a mistura. Talvez o único avanço que eu tenho visto recentemente, nos últimos 2 anos, foi liberação das pesquisas e se aceitar que se mistura diferentes agroquímicos para aplicar no campo. Então, eu estou ansiosamente aguardando os resultados dessas pesquisas, porque a gente sabe que muitas moléculas são inativadas e você joga sem ter a menor respeito pelo que ela vai promover dentro do alimento, que não se sabe no caldeirão da bruxa, quando a gente mistura nos pulverizadores, o que está sendo realmente aplicado, já que nenhuma pesquisa havia sido desenvolvida para misturar, já que misturar era proibido. E a gente sabe que é aplicado, em média, mais de 5, 6 produtos a cada pulverização. E são mais de 15 a 20 pulverizações em um ciclo de cultivo. Esse seria o único avanço e a gente tem que proibir. Por exemplo, na cidade de Monte Carmelo, todas as fontes de água que são distribuídas para a população para abastecimento humano têm presença de DDT. O DDT é uma molécula que já está banida há mais de 30, 40 anos. Mas a gente sabe que ela ainda é utilizada porque a gente tem também contrabando de algumas moléculas por questões de custo e outras questões também. Então isso é muito sério. E Uberlândia não está longe disso, porque a gente está também envolto em um cinturão de soja, um cinturão de culturas que se utilizam muito desses agroquímicos também. Então, a gente tem que pensar realmente na redução do uso dessas moléculas e a ciência está aí para tentar dar algumas respostas à possibilidade disso. Muito obrigado. E essa edição especial do Na Escuta está chegando ao fim. Mas antes gostaríamos de ouvir as últimas considerações ou se há algo a mais que os convidados gostariam de apresentar. Começando com Cristiane Betânio. Gostaria de lembrar, né, já que nosso tema aqui é política pública, olha só, esses dias circulou a notícia de que se gesta uma política pública em Curitiba de fazer com que o município fique livre de agrotóxicos. Então, assim, que não se possa plantar no município com uso de veneno. Olha que interessante. E isso é uma política pública positiva, indutiva da agricultura familiar, indutiva de uma, né, de uma saúde mais preventiva, de um ciclo de vida mais natural, né, do aproveitamento dessas relações entre o campo e a cidade. Essa é uma política legal. Por que, então, né, a ideia da participação popular, volto a ressaltar esse aspecto como alguma coisa importante, para que a gente possa, então, a partir, né, de demandas populares, a gente possa, então, dinamizar políticas desse sentido aqui para a nossa região. A situação de Monte Carmelo é terrível, Adriane, mas a nossa aqui também, né? Uberlândia não está atrás disso. Naquela pesquisa dos agrotóxicos, dos 23 pesquisados, os 23 também estavam na água de Uberlândia. Agora, nós só vamos ter uma política desse jeito se a gente se unir enquanto população. Então, assim, que fique aqui o desafio para que nós nos organizemos em torno dessa pauta. E a Universidade Federal de Uberlândia, os núcleos de agroecologia da universidade, o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários estão à disposição para que a gente possa conversar sobre isso. E eu agradeço esse espaço e agradeço por essa troca de informação com os colegas aqui. Isso foi muito importante. Agora, passando para a Tânia Araújo, as suas considerações finais. Agradeço também o quanto eu aprendi aqui, né? Que bacana e muito interessante, porque a gente vê que são diversas áreas que estão dizendo a mesma coisa, né? Então, nós da saúde, da nutrição, a gente também está pensando sobre isso, e da agricultura, da geografia. Então, são diversas áreas que estão falando a mesma língua. E aí, quando a gente pensa em políticas públicas e a gente destacou muito o aspecto econômico, a gente precisa lembrar que, se por acaso tem alguém ganhando dinheiro com isso, né, com a produção, com diversos agroquímicos, por outro lado, a gente tem uma população que está ficando adoecida. E não adianta a gente ir lá no supermercado e comprar nossa alface orgânica. A gente tem diversos outros alimentos que estão contaminados. Às vezes, esse próprio ar que é produzido está contaminado. Então, não é um problema só do outro, é um problema nosso. E aí, por isso, a gente precisa se unir. É um destaque importante também, porque isso também é um recorte de classe, né? É uma classe que consegue reclamar, é uma classe que tem comida à mesa e que pode falar sobre isso. E aí tem uma outra classe que está lutando para ter um mínimo, para não passar fome durante o dia e que vai comer o que tiver disponível. Então, mais ainda, a gente precisa lutar para que todo mundo tenha acesso a alimentos saudáveis, para que a gente previna doenças através da alimentação e para que a gente viva com mais qualidade de vida. Muito obrigado. Marcelo? Bom, gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui nessa mesa e foi também um grande aprendizado. E eu destacaria uma questão bastante importante que me preocupa muito com o atual cenário político, que é a continuidade dessas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, que foram políticas públicas que foram cunhadas com muita reivindicação popular e que só em 96 é que efetivamente a gente tem a criação do PRONAF. Sendo que desde a década de 70, com o Sistema Nacional de Crédito Rural, a grande propriedade é financiada nesse país. E só em 96 é que a agricultura familiar recebeu destaque e apoio para financiamento da sua produção. E eu gostaria de destacar que nos últimos 2 anos, essa conquista ela está muito ameaçada. E eu acho que nós não podemos deixar que uma política que se tornou uma política de Estado, seja destruída por uma política nefasta do atual governo. Então, acho que esse é um compromisso crítico que pode partir da universidade e que nós temos o compromisso de dizer. Era isso e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Adriane Silva. Então, vou militar também, né? Nesse sentido das políticas públicas e da sua importância, né? Então, a gente está vivendo uma desconstrução da política de ciência e tecnologia, que eu acho que é uma grande base para a gente conseguir ter esses avanços, né? E hoje a gente trata como novidade a carne aumentou, porque aumentou a importação em 60%. Desde que eu entrei na universidade, ou antes disso, a gente sabe que o ciclo do bovinocultura é assim. Então, a gente tem esses momentos de máximo, agora está sendo exportado, a gente está exportando com essa carne, a gente está importando água, a gente está importando nossas nascentes, a gente está importando tudo, né, dentro dessas commodities. Então, a gente tem que realmente pensar que o Brasil tem que deixar de ser um país colônia e ser um país produtivo, porque hoje há tecnologia no país para fazer com que a gente seja grandes exportadores. A gente vive países como a Tailândia, que são os maiores importadores de frango processado, e eles não produzem um frango. Nós somos os campeões em termos de produção de frango. Por que a gente não pode fazer nuggets? O tão ruim que seja o nugget, mas, né? E também levantar a bandeira, além da ciência e tecnologia, que a gente precisa desse aporte, a gente precisa pensar estrategicamente, porque quando a gente fala em soberania alimentar, então o governo precisa saber qual é o impacto desses agroquímicos, o quanto que ele está perdendo em água, né? E também levantar a bandeira dos movimentos sociais, da reforma agrária, que também estão paralisados com esse governo, e que dá legitimidade a quem precisa trabalhar na terra, e uma grande porção dos alimentos produzidos agroecologicamente vem dos movimentos dos trabalhadores sem terra, sejam eles em todas as linhas políticas, né? A gente não está falando do programa do MST, mas nós temos camponeses em busca de terra. Então, também precisam ter essa valorização, porque eles produzem a maior parte dos alimentos sem agrotóxicos no nosso país. Obrigada e agradeço muito o bate-papo. Muito obrigado. Então a gente encerra essa mesa redonda que procurou discutir a soberania alimentar. Quem esteve aqui com a gente foi a responsável pelo Núcleo de Estudo em Agroecologia da Universidade Federal de Uberlândia, Cristiane Betânia, a nutricionista Tânia Aparecida, o doutor em Geografia e membro do Laboratório de Geografia Agrária Marcelo Servo e a coordenadora do Núcleo de Agroecologia do Cerrado Mineiro, Adriane Silva. O programa de hoje foi produzido por Jonathan Dias, Marina Barquete, Matheus Minúncio, Rafael Gobi, Roberto Vicente, Sara Camelo e Vando Moreira. Ouvimos a reportagem de Luiz Gustavo Ribeiro. E a produção do quadro ficou por conta de Mariana Soares. Este programa foi orientado pelo professor doutor Vinícius Dorn e na parte técnica Marcelo Melazzo. Lembrando que você pode ouvir essa edição especial pelo site radioinufo.online. Novamente, radioinufo.online. Anotou aí? Essa edição especial do Na Escuta fica por aqui. Até a próxima!